A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem girimuns amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais. Amassando a massa, a mão que amassa a comida, esculpe, modela e castiga, amassados homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Da massa. When I remember the massa of the mandioca, man. Da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Da massa. Nunca mais me fizer aquela presença, mãe. Da massa. Da massa que planta mandioca, mãe. Da massa. A massa que o folha que passa fome, mãe. Da massa. A massa que planta mandioca, mãe. Da massa. Quando gemer subiando la massa é de mandioca, né? Quando rapele de la massa é de mandioca, né? Da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Da massa. Lelé, meu amor, lelé. Lelé, meu amor, lelé. No cabo da minha enxada não conheço o coroné. No cabo da minha enxada não conheço o coroné. Eu quero, mas não quero. Na função, camarão. Tá livre de um abraço, camarão. Mas não pega um beliscão, camarão. Mas torna a repetir, meu amor. Ai, ai, ai. Torna a repetir, meu amor. Ai, ai, ai. É que o guarda civil não quer a roupa no